Fechei os 120. Precipitei-me para dentro de casa, ignorando os berros furiosos de Jamie, e procurei loucamente pelos cestos espalhados, na esperança de que Sunji não tivesse levado. Não levara. Agarrei um punhado de tiras de couro e corri novamente lá para fora. Ajoelhando-me no meio do fumo e da poeira em redemoinho, passei tiras de couro pelo gargalo de duas das bolsas de pele e amarrei as longas pontas das duas tiras uma à outra, puxando o couro com todas as forças. Segurando nos braços o incómodo par de bolsas, cambaleei para os cavalos. Jamie, ao ver o que eu fazia, pegou nos dois conjuntos de rédeas numa única mão, inclinou-se e agarrou as duas bolsas pela alça improvisada que as ligava, içando-as por cima do pescoço de Gideon, de modo que ficassem uma de cada lado do animal. Vamos, gritou ele. Mais uma, pedi-lhe aos gritos, já a correr de volta para casa. Pelo canto do olho, eu via-o a lutar com os cavalos que relinchavam e arremetiam, ansiosos por sair dali. Ele berrava-me palavras nada simpáticas em gaélico, mas senti uma certa resignação no seu tom de voz e não pude deixar de sorrir comigo mesma, apesar da ansiedade que me apertava ao peito e me fazia manusear atabalhoadamente as tiras de couro escorregadias. Judas relinchava e revirava os olhos, arreganhando os dentes intermitentemente de medo. Mas Jamie puxou-o para junto de si e segurou-lhe a cabeça com firmeza, enquanto eu lançava o segundo par de bolsas de óleo por cima da sela e montava em seguida. No instante em que a mão de ferro de Jamie se afrouxou no cabresto, Judas disparou. A corda estava nas minhas mãos, mas percebendo a sua inutilidade, eu apenas me agarrei à sela com todas as forças, as bolsas de óleo a bater loucamente nas minhas pernas, enquanto disparávamos para a segurança do terreno mais alto. A tormenta estava já mais próxima agora. O vento arrefecera, mas o estrondo de um trovão fez Judas fincar as patas traseiras e lançar-se pelo terreno aberto como uma lebre. Judas odiava trovões. Lembrando-me da última vez em que eu o montara durante uma tempestade, inclinei-me sobre o dorso dele e agarrei-me como uma carraça, furiosamente decidida a não ser atirada ao chão ou arrastada na sua corrida deslocada. Rapidamente estávamos na floresta e os ramos desfolhados açoitavam-me como chicotes. Agarrei-me ainda mais ao pescoço do cavalo, fechando os olhos para evitar que algum fosse arrancado. Judas avançava mais devagar agora, por necessidade, mas obviamente ainda estava em pânico. Eu sentia a movimentação das suas espáduas, levando-nos para cima, e ouvia a respiração assobiando-lhe pelas narinas. Outro trovão estrondou e ele perdeu o equilíbrio nas folhas escorregadias, escorrendo de lado e chocando contra um amontoado de árvores jovens. Mas a vegetação flexível salvou-nos de maiores estragos, e aos trancos e barrancos conseguimos erguer-nos novamente e continuar a subida. Abrindo um olho cautelosamente, vi que Judas, de algum modo, encontrara um trilho. Era possível vislumbrar a linha fraca, zigue-zagueando através da vegetação densa à nossa frente. Foi então que as árvores se fecharam sobre nós outra vez e eu não conseguia ver nada além da claustrofóbica rede de ramos e troncos entrelaçados, entremeados com remanescentes amarelados de madressilvas silvestres e o lampejo de trepadeiras escarlates. A vegetação densa diminuiu ainda mais a marcha do cavalo e eu, finalmente, respirei fundo e questionei-me onde Jamie estaria. O trovão estrondou outra vez e no seu rasto ouvi um relincho agudo, não muito atrás de mim. Judas detestava trovões, mas Gideon odiava seguir outro cavalo. Ele devia estar mesmo atrás, tentando alcançar Judas. Uma grossa gota de água atingiu-me entre as omoplatas e eu ouvi o ruído da chuva a cair, gota a gota, nas folhas, nos galhos e no solo à minha volta. O cheiro de ozono penetrava-me nas narinas e a floresta inteira parecia soltar um suspiro verde, abrindo-se para a chuva. Também suspirei profundamente de alívio. Judas deu mais alguns passos e parou de repente, resfolegando e bufando, sem esperar que novo estrondo de trovão o enlouquecesse outra vez. Deslizei depressa para o chão e, agarrando a corda do cabresto, amarrei-o a uma pequena árvore, o que não foi uma tarefa fácil, com as mãos rígidas e trêmulas, bem a tempo. Um novo estrondo retumbou, um estrépito tão alto que pude senti-lo na pele. Judas berrou e recuou, dando safanões na sua corda, mas eu já a tinha amarrado à volta do tronco da árvore. Recuei atabalhoadamente para fugir do seu pânico e Jamie segurou-me por trás. Ele começou a dizer alguma coisa, mas o trovão ribombou novamente, abafando-lhe a voz. Virei-me e agarrei-me a ele, tremendo com a adrenalina do choque atrasado. A chuva começou a cair pesadamente, sentindo pingos gelados no meu rosto. Ele beijou-me a testa, depois encaminhou-me para debaixo de um grande emaranhado de cicuta, cujos leques de folhas nos protegiam da chuva, proporcionando uma caverna aromática quase seca por baixo. Quando a adrenalina que corria pelo meu corpo começou a abrandar, tive um momento para olhar em redor e percebi que não éramos os primeiros habitantes daquele refúgio. Olha, disse eu, apontando para as sombras, os vestígios eram parcos, mas óbvios. Alguém comerá ali, descartando uma pilha bem arrumada de pequenos ossos. Os animais não eram tão cuidadosos. Os animais também não juntavam folhinhas mortas para formar uma confortável almofada. Jamie contraiu-se com um novo estrondo de trovão, mas anuiu com a cabeça. Sim, é o posto de um matador. Mas acho que já não é usado há algum tempo. Um quê? Matador, repetiu ele. O relâmpago cintilou atrás dele, um lençol brilhante que deixou a sua silhueta impressa na minha retina. É como chamam as sentinelas, os guerreiros que ficam fora da aldeia para montar guarda e parar qualquer um que chegue sem avisar. Estás a ver? Não consigo ver nada neste momento. Estendi a mão, tateando, e toquei-lhe na manga do casaco, movendo-me cegamente para o abrigo de seu braço. Fechei os olhos na esperança de restaurar a minha visão. Porém, mesmo contra as minhas pálpebras cerradas, eu via a explosão de luz e o clarão do raio. Os trovões pareciam estar a afastar-se um pouco, ou pelo menos tornando-se menos frequentes. Pestanejei e descobri que conseguia ver outra vez. Jamie moveu-se para o lado, gesticulando, e eu vi que estávamos numa espécie de plataforma, com a face da montanha erguendo-se verticalmente atrás de nós, escondida da vista de quem estivesse lá embaixo, por uma fileira de coníferas. Havia uma clareira estreita, obviamente feita pelo homem, uma vez que era o único tipo de clareira que ocorria naquelas montanhas. Entretanto, olhando através dos ramos das coníferas, eu tinha uma vista de tirar fogo do pequeno vale onde ficava Raventown. A chuva abrandara. No entanto, olhando desta localização alta e privilegiada, via que as nuvens não eram de uma única tormenta, mas de várias. Cortinas de chuva escura penduravam-se aleatoriamente das nuvens, como véus de veludo cinzento, e forquilhas recortadas, silenciosas, de relâmpagos, rasgavam repentinamente o céu negro por cima dos picos distantes, os trovões ribombando na sua pelgada. Ainda havia fumo a elevar-se do bamboal. Uma coroa baixa e plana, cinzento clara, quase branca, em contraste com o céu enegrecido. Mesmo tão alto onde estávamos, o cheiro a queimado ardia-nos nas narinas, misturando-se estranhamente ao cheiro da chuva. Aqui e ali eu via línguas de fogo, ainda a queimarem o bambual. Mas era evidente que a maior parte do incêndio fora circunscrito. O próximo aguaceiro iria extingui-lo completamente. Conseguia ver também as pessoas a regressar à aldeia, pequenos grupos a sair da floresta, trouxas e crianças a reboque. Procurei cavaleiros, mas não vi nenhum, muito menos algum de cabelo ruivo. Certamente Brianna e Jamie estariam seguros, não? Estremeci repentinamente. Com a instabilidade do tempo nas montanhas, o ar passara de um cobertor sufocante a uma ambiência gélida em menos de uma hora. Estás bem, Sassenach? A mão de Jamie pousou quente na minha nuca, os dedos a massajarem delicadamente ao longo dos músculos tensos dos meus ombros. Respirei fundo e relaxei o máximo que pude. Sim? Achas que é seguro descer agora? A minha única lembrança do trilho era de um caminho estreito e íngreme. Estaria lamacento agora, escorregadio, com as folhas mortas molhadas. Não, disse ele. Mas não creio... Parou, repentinamente, franzindo a testa em concentração, enquanto avaliava o céu. Olhou para trás de nós. Eu mal podia divisar o contorno dos cavalos parados, juntos, sob a proteção da árvore onde eu tinha amarrado Judas. Ia dizer que não acho particularmente seguro permanecer aqui, disse ele finalmente. Os seus dedos tamborilaram delicadamente no meu ombro, batendo como pingos de chuva enquanto ele pensava. Mas a tempestade está a mover-se rapidamente. Consegues ver os raios por cima da montanha e o trovão? Com uma sincronização melodramática, um estrondo ribombou pelo vale. Ouvi um agudo relincho de protesto de um dos cavalos e o restolhar da folhagem conforme ele tentava soltar o cabresto com safanões. Jamie olhou por cima do ombro, a expressão impassível. O teu cavalo detesta trovões, Sassenach. Sim, deu para notar, disse eu, aconchegando mais a ele para me aquecer. O vento intensificava-se novamente, enquanto a tempestade seguinte se aproximava. Sim, ele provavelmente vai partir o pescoço. E o teu também, se tiveres o azar de estar naquele trilho quando... Outro estrondo de trovão abafou-lhe a voz. Mas eu percebi o significado. Vamos esperar, disse ele categoricamente. Puxou-me para a frente dele e passou os braços a meu redor, suspirando, enquanto descansava o queixo no topo da minha cabeça. Ficámos quietos, ali, no abrigo da cicuta, à espera da tempestade. Lá embaixo, o bambual zumbia e fervia, o fumo do fogo a começar a elevar-se e espalhar-se com o vento para fora da aldeia, desta vez na direção do rio. Imaginei, de repente, onde Roger estaria, em algum lugar sob o céu tenebroso. Ele teria encontrado um refúgio seguro da tormenta? Pergunto-me também por onde andará aquele urso, disse eu, exteriorizando parte dos meus pensamentos. O peito de Jamie moveu-se numa gargalhada desolada, mas a trovoada abafou-lhe a voz. Capítulo 83. Fogo incontrolável. Roger acordou sonolentamente com o cheiro de fumo a arder-lhe na garganta. Tossiu e adormeceu outra vez, com imagens fragmentadas de uma lareira cheia de fuligem e salsichas queimadas a desaparecer no nevoeiro. Cansado de uma manhã de difícil caminhada, por uma vegetação impenetrável de arbustos e bambus, fizeram uma refeição frugal e deitaram-se para uma hora de descanso na sombra de um salgueiro preto na margem do rio. Embalado pelo barulho da corrente da água, deve ter caído em sono profundo, mas um grito agudo, distante, fê-lo acordar de um sobressalto a pestanejar. O grito repetiu-se distante, mas alto. A mula levantara-se, tropeçando nos próprios pés na direção do som. Quando se lembrou da bolsa de couro com as suas penas e tinta, o astrolábio e os preciosos registros topográficos, veio resgatá-la, depois chapinhou pelos baixios na direção dos zurros histéricos de Clarence, o peso do astrolábio a balançar da tira de couro e a bater-lhe no peito. Enfiou-o por dentro da camisa para impedir que se prendesse nos galhos, procurando desesperadamente o caminho por onde viera. Fumo. Ele realmente sentira o cheiro de fumo. Tossiu quase sufocando ao tentar reprimir a tosse. Tossir fazia-lhe doer a garganta com uma dor dilacerante. O tecido das cicatrizes internas parecia rasgar-se. Já vou! Balbuciou num sopro na direção de Clarence. Não teria feito diferença se ele pudesse ter gritado. Mesmo quando ele possuía voz, não tinha o alcance dos zurros de Clarence. Deixara a mula amarrada numa área de pasto na orla do bambual, mas não muito para o interior. Outra vez, murmurou, lançando o seu peso contra um amontoado de bambus jovens para forçar a passagem. Berra outra vez, raspartam. O céu estava negro. Acordando de repente e partindo atabalhoadamente como fizera, ele não tinha noção de onde se encontrava, a não ser por Clarence. Merda, o que é que estava a acontecer? O cheiro de fumo estava perceptivelmente mais forte. Quando a sua mente clareou da confusão de sono e pânico, ele percebeu que havia algo drasticamente errado. Os pássaros, normalmente sonolentos a meio do dia, estavam inquietos, voando por cima da sua cabeça e emitindo gritos agudos e dissonantes. O ar movia-se agitadamente pelo meio dos bambus, sacudindo-lhes as folhas, e ele sentiu uma baforada quente no rosto. Não o calor úmido, pegajoso, generalizado, do bambual abafado e sufocante, mas um toque quente, seco, que lhe roçou o rosto e, paradoxalmente, fez com que um calafrio lhe percorresse a espinha. Santo Deus! O local estava em chamas. Respirou fundo, procurando acalmar-se. O bambual estava vivo em seu redor. Um vento forte movia-se, sacudindo os bambus secos, lançando bandos de periquitos e pássaros canoros à sua frente, atirados como punhados de confetes coloridos por entre as folhas. O fumo penetrou-lhe no peito e atingiu-lhe os pulmões, queimando, impedindo-o de respirar fundo. Clarence! Disse em voz rouca o mais alto que conseguiu. De nada adiantou. Mal se conseguia ouvir a si próprio, acima da crescente agitação do bambual. Não conseguia ouvir a mula de modo algum. Será que o estúpido animal ardera já no fogo? Não. O mais provável é que tivesse arrebentado a corda e galopado para longe em segurança. Algo roçou pela sua perna e ele olhou para baixo a tempo de ver o rabo escamoso e pelado de um gambá a correr para dentro do mato. Era uma direção tão boa como outra qualquer, pensou ele, e arremeteu-se para dentro da vegetação cerrada atrás dele. Houve um grunhido algures ali próximo. Um pequeno porco surgiu de uma moita de chá dos Apalaches e atravessou-se-lhe no caminho, dirigindo-se para a esquerda. Porco, gambá, qual dos dois era conhecido por ter um bom sentido de direção? Hesitou por um instante, depois seguiu o porco. Era suficientemente grande para ajudar a abrir caminho. E aparentava haver um caminho. Pequenas áreas de terra apareciam aqui e ali, pisadas entre os tufos de erva. Orquídeas selvagens destacavam-se da vegetação, vívidas como pequenas joias. E ele admirou-se com a delicadeza das flores. Como podia ele notar tais coisas numa hora destas? O fumo estava cada vez mais denso. Teve de parar e tossir, quase dobrando-se ao meio e agarrando a garganta, como se pudesse manter o tecido intacto e impedir com as mãos que ele se rasgasse. Com os olhos a lacrimejar, endireitou-se e descobriu que o trilho tinha desaparecido. Uma sensação de pânico pareceu dar um nó nas suas entranhas quando viu um fiapo de fumo a flutuar, avançando lentamente através da vegetação rasteira, explorando delicadamente. Cerrou os punhos com força suficiente para as unhas curtas penetrarem nas palmas das mãos, usando a dor para clarear e focar a mente. Virou-se devagar, os olhos fechados para se concentrar, ouvindo, virando a cabeça de um lado para o outro, à procura de uma corrente de ar fresco, uma sensação de calor, qualquer coisa que lhe indicasse o caminho a seguir para longe do fogo. Nada. Ou melhor, tudo. O fumo estava por toda a parte agora, em nuvens cada vez mais espessas, que se arrastavam quase junto ao chão, ou saíam do meio das moitas em rolos negros sufocando. Já conseguia ouvir o crepitar, um ruído semelhante ao de uma risadinha furtiva, como alguém a rir do fundo de uma garganta estrangulada por cicatrizes. Salgueiros. A sua mente apegou-se à ideia dos salgueiros. Podia ver um aglomerado deles à distância, quase invisíveis, acima dos bambus. Os salgueiros crescem junto à água. Era nessa direção que ficava o rio. Uma cobra pequena, vermelha e preta, deslizou-lhe pelo pé quando alcançou a água, mas ele nem notou. Não havia tempo para nenhum medo, além do pavor do fogo. Chapinhou para o meio do rio e caiu de joelhos, baixando-se para aproximar o rosto o máximo possível da água. Havia ar em movimento ali, fresco por causa da água, e ele sorveu-o em grandes goles, o suficiente para fazê-lo tossir outra vez, sacudindo-lhe o corpo com uma espécie de espasmos dilacerantes, torturantes. Para que lado? Para que lado? O rio zigue-zagueava através de acres de bambual. Segui-lo num dos sentidos, iria levá-lo às terras baixas, talvez para longe do fumo, ou pelo menos para terreno aberto, um lugar onde ele poderia ver outra vez e fugir do fogo. Seguir no sentido oposto poderia levá-lo diretamente para o núcleo do incêndio. Mas não havia nada por cima dele, além de uma escuridão turva e nenhuma maneira de saber. Pressionou os braços com força contra o corpo, tentando reprimir a tosse, e sentiu o volume da bolsa de couro. Os registros. Raios partam. Ele podia admitir a possibilidade da própria morte, mas não a perda daqueles registros, feitos durante tantos dias de penoso trabalho. Tropeçando e debatendo-se, conseguiu chegar à margem do rio. Cavou freneticamente com as mãos, raspando a lama macia, rasgando punhados da erva longa e resistente, arrancando cavalinha pela raiz. As ervas desfaziam-se-lhe nas mãos e ele atirava os fragmentos atabalhoadamente por cima do ombro, o peito arquejando à medida que arfava e removia a terra. O ar estava quente à sua volta, queimando-lhe os pulmões. Enfiou a bolsa de couro dentro do buraco úmido que cavara. Estendeu os braços e começou a agarrar a terra, puxando-a para si. A lama era um conforto na sua pele, conforme recobria o buraco. parou, arquejante. Devia estar a transpirar, mas o suor secava antes de atingir a superfície da pele. O fogo estava próximo. Pedras. Ele precisava de pedras para marcar o lugar. Elas não se queimariam. Lançou-se novamente para dentro do ribeiro, tateou sob a superfície. Deus, estava fresco, estava molhado, graças a Deus. Agarrou uma pedra redonda, escorregadia com o limo verde, e atirou-a para a margem. Outra, um punhado de pedras menores, agarradas no desespero. Outra grande, uma pedra chata. Outra bastava, tinha de ser suficiente. O fogo estava a chegar. Empilhou as pedras num apressado monte e, encomendando a alma a Deus, mergulhou de novo no rio e saiu a correr, tropeçando e tossindo, engasgado, as pedras rolando e escorregando sob os seus pés. Correu por tanto tempo quanto as suas pernas trôpegas o levaram, antes de o fumo o agarrar pela garganta, encher-lhe a cabeça, o nariz e o peito e asfixiá-lo. A faixa da cicatriz na garganta, apertando e espremendo o ar e a vida do seu corpo, deixando apenas a escuridão por trás dos seus olhos, iluminada pelo vermelho bruxuleante do fogo. Ele estava a lutar contra o laço no seu pescoço, contra as cordas que lhe amarravam os pulsos, lutando acima de tudo contra o vazio negro que lhe esmagava o peito e lhe lacrava a garganta, lutando por um último gol do precioso ar. Corcoviou-se, distendendo-se com todas as suas forças, e depois estava a rolar pelo chão, os braços abertos, livres. Bateu nalguma coisa com a mão descontrolada. Era macio e deu um gritinho de surpresa. Depois havia mãos nos seus ombros, pernas, e ele estava a sentar-se, a visão fragmentada e o peito a arfar, no esforço de respirar. Algo o atingiu com força no meio das costas. Ele engasgou-se, tossiu, engoliu o ar suficiente para que a tosse viesse do âmago calcinado do seu corpo, e expeliu uma enorme massa disforme, um escarro negro que lhe saiu do peito, quente e viscoso, como uma ostra podre na sua língua. Cuspiu, engasgou-se, teve uma ânsia de vómito, conforme a bilis subiu, queimando, pelo canal apertado em carne viva da sua garganta. Cuspiu outra vez, reprimiu nova tosse e sentou-se a arquejar. Não conseguiu prestar atenção a nada, perdido no milagre do ar e da respiração. Havia vozes à sua volta e vagos rostos na escuridão. Tudo cheirava a queimado. Nada importava, além do oxigênio a fluir-lhe no peito, inchando as suas células murchas, como passas imersas na água. Sentiu água a tocar a boca e levantou o rosto a pestanejar, lacrimejante no esforço de ver. Os seus globos oculares queimados, luz e sombra misturavam-se, e ele pestanejou com força, as lágrimas quentes, um bálsamo para a irritação dos olhos, refrescando-lhe a pele, enquanto lhe escorriam pelas faces abaixo. Alguém segurava uma caneca junto aos seus lábios. Uma mulher, o rosto negro de fuligem. Não, não era fuligem. Pestanejou, semicerrou os olhos, pestanejou. Ela era negra mesma. Escrava? Bebeu um pequeno golo de água sem querer interromper a respiração, nem mesmo pelo prazer da frescura na sua garganta devastada, mas era boa, muito boa.